Agora a gente quer vocês com astral lá em cima, assim, ó, vai. Fico sozinho pensando em você. Vejo imagens, retratos de nós. Olho pro espelho, sinto meu coração. Ouço baixinho o som da sua voz, assim, dizendo pra mim que é sobrenatural esse amor fora do normal. Dizendo pra mim que eu sou o seu astral, que esse amor que está em mim é tão real. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, os teus segredos. Eu descobri que é amar pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, os teus segredos. Eu descobri que é amar pelo toque dos seus beijos. Beijo, Tati. Fico sozinho pensando em você. Vejo imagens, retratos de nós. Olho pro espelho, sinto meu coração. Ouço baixinho o som da sua voz, assim, dizendo pra mim que é sobrenatural esse amor fora do normal. Dizendo pra mim que eu sou o seu astral, que esse amor está em mim. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, os teus segredos. Eu descobri o que é amar pelo toque. Segura, amor. E eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, os teus segredos. Muito obrigado, gente!